E quem é esse seu amigo, Zeferino? Sou eu, o Bororô, Bororô. Para vocês, um grande abraço do Bororô. É isso aí, pessoal. É o trem da alegria que está chegando. Vem, vem, vem.